e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.